do DF invadindo a cena. Lucas Marinho, Julio Dias, Cooler e Maresia. É só monstrão, ei, ei, é só monstrão. Quatro elementos, quatro pensamentos, quatro caminhos, ei, quatro talentos, quatro loucos na corrida do topo rumo à glória. Seja bem-vindo, essa é nossa trajetória. Partilho com vocês o que entendo por trajetória. Cada passo, cada derrota, cada vitória. Em tudo que enfrentei, alguém me disse: não tema, porque uma gota de fé dissolve um mar de problema. Por mais difícil que esteja, não vou me entregar. Antigo e moderno no pódio, esmagam antes de ferir. Renascem efeitos Shiva, até